Incêndio na Escrivaninha. Podcast sobre a incrível vida de quem escreve, com Ana Rush. Olá, olá, olá! Primeiro episódio do Incêndio na Escrivaninha. Eu tô aqui no Jardim Popular, na Zona Leste de São Paulo, num dia ensolarado e gelado. Aqui no estúdio da Sense, tá cheio de vinil, fitas cassetes, LPs pelas paredes e muitos equipamentos que eu não sei nem nomear, que são esses equipamentos que são os bons mesmo, para fazer este podcast chegar muito bem aí do outro lado. O assunto de hoje é conversar um pouco a respeito dos escritores e das suas casas. Eu escolhi esse assunto porque eu fiz uma matéria a respeito da Hilda Hilst, que vai ser homenageada nessa flip agora. E como eu levantei bastante material a respeito da Hilda e sobre a Casa do Sol, eu falei, esse podia ser um assunto interessante para a gente conversar um pouco. Então vamos falar dela, da Virginia Woolf, da Maya Angelou, do Walt Whitman, do Pablo Neruda, da Casa do Mário de Andrade. E antes da gente começar, eu queria mandar saudações com muito glitter para duas pessoas que sem elas esse podcast não estaria vivo, que é a Nessa Guedes e a Fran Sensacional Costa, madrinhas aqui da ideia, né? Também queria falar dos podcasts Musos Inspiradores, que é o Mulherio, o Curta Ficção e o Vira Casacas, que eu sempre ouço e, enfim, são minhas inspirações para eu estar aqui deste lado do microfone. E aí, vamos falar da Hilda? Bom, a Hilda Hilst vai ser homenageada nesta flip. E eu fiquei muito feliz com a escolha da curadora, Josélia Guiar, porque, enfim, é poesia. A Hilda é uma mulher muito forte, com personalidade marcante. E é muito bonito ter ver a obra dela reconhecida, né? Eu fiz, então, essa matéria para a revista Ponto, da SESSP, é número 16, agora em julho, que vai daqui a pouco estar circulando por aí. E eu conversei com bastante gente que conheceu a Hilda Hilst em vida para escrever esse texto, né? A Hilda, ela escreveu 28 livros, então ela tem uma obra aí muito grande, embora ela seja mais conhecida pela poesia, né? Ela escreveu muita prosa, teatro. E eu acho que A Casa do Sol é uma das obras da vida da Hilda, né? A Casa do Sol, hoje, ela é sede do Instituto Hilda Hilst. É um lugar que você pode visitar. Você pode, inclusive, agendar visitas, enfim, para poder escrever por lá, conhecer mais a respeito da vida da escritora, né? E eu fiquei pensando que falar da Casa do Sol era muito importante, porque fala muito também de como é que é uma mulher que escreve, e ainda mais na época dela, né? A Casa do Sol foi construída em 1965, né? E a Hilda morou lá por 38 anos. Ao contrário dos boatos, que ela seria uma mulher isolada e que ela teria ficado nesse lugar um pouco de retiro, eu gostaria de acrescentar que eu acho que esse lugar era um lugar de trabalho, né? Era um lugar assim de uma rotina bastante apolínea, de levantar, se dedicar à literatura e depois finalizar o dia, assistir uma novelinha, que a Hilda adorava assistir uma novelinha. E, enfim, conversar a respeito do que tinha sido feito no dia, né? Então, fala-se muito que a Hilda era reclusa, mas isso não é muito verdade, né? Porque ela recebia muita gente na Casa do Sol. Inclusive pessoas que começaram lá como meros amigos e viraram, enfim, moradores da Casa do Sol, fora os montes de cachorro que ela tinha, que esse lado eu sou bem da Hilstiana, assim, né? Que ela era super dog friendly. A Casa do Sol, ela foi construída mais ou menos com um pátio central, né? Então lembra um ambiente monástico, né? No sentido que você tem esse pátio e você tem esse quadrilátero em volta do pátio, né? Então as coisas, elas olham para o pátio. E, enfim, muitas pessoas passaram por lá e ficaram hospedadas, né? E algumas outras moraram. E aí eu queria falar um pouco dessas pessoas, né? Então, Caio Fernando Abreu foi uma das visitas ilustres que é muito citada. Lígia Fagundes Telles. E ela reunia várias outras pessoas que são, enfim, importantes para a literatura hoje no Brasil, né? Como a Leuza Araújo e a Maria Luísa Mendes Fúria, que também são pessoas que falam muito a respeito da Hilda, né? Enfim, hoje a casa ela foi tombada pelo Conselho de Defesa do Patrimônio Artístico e Cultural de Campinas. Então você pode ir lá, agendar uma visita. E o Daniel Fuentes, que hoje é, enfim, a pessoa por detrás de tudo isso. E é importante falar do Daniel porque... todo, assim, o fato da Hilda ser mais lida, ter sido levado para outras casas editoriais, né? Hoje ela está na Companhia das Letras e outros livros também dela saíram, enfim, isso também se refere aos esforços dele, né? Então eu fico muito feliz que vão falar mais da Hilda aí nessa Flip. E eu acho importante a gente falar como que uma mulher que não se casou e construiu essa casa pôde, enfim, influenciar tanta gente que vem depois, né? E aí é engraçado que é difícil não lembrar da Virginia Woolf, num texto que as mulheres que escrevem leem bastante ultimamente, né? Que é Um Teto Todo Seu. Um Teto Todo Seu foi escrito em 1929 pela Virginia Woolf, que ela foi dar uma palestra, enfim, aí eles... fizeram uma publicação a partir disso, né? Que era a respeito das mulheres da literatura. Só que aí ela começou a explicar que para uma mulher escrever, ela precisava ter um teto e uma certa quantia de dinheiro para conseguir escrever ficção, né? E aí a gente vê isso no caso da Hilda, né? Como é que foi? E daqui a pouco eu falo sobre uns outros casos, né? E eu queria citar a Virginia Woolf, porque é bem bonita esse momento que ela fala isso, que fica super famoso, que ela fala assim: tudo o que poderia fazer seria oferecer-lhes uma opinião acerca de um aspecto insignificante. A mulher precisa ter dinheiro e um teto todo dela se pretende mesmo escrever ficção. E isso, como vocês irão ver, deixa sem solução o grande problema da verdadeira natureza da mulher e da verdadeira natureza da ficção. Então, o que a Virginia Woolf gostaria de ressaltar é que as mulheres elas precisam de um espaço físico em que elas se sintam tranquilas para poder escrever as suas obras, né? E aí a gente fica pensando um pouco na Hilda Hilst, com a sua casa, que era uma casa muito arborizada, né? No meio de uma mata. Ou seja, mais longe das capitais, né? A capital ali mais perto é Campinas. Mas eu queria falar a respeito de espaço, né? Espaço de escrita, e lembrar da experiência da Maya Angelou. A Maya Angelou, ela é uma poeta, escritora, escreveu muito também, igual a Hilda Hilst, assim, não, acho que até muito mais. Escreveu muitas autobiografias, livros de culinária, muito texto para TV, cinema, teatro, né? E ela nasceu em St. Louis em 1928, ela faleceu em 2014. Muitas homenagens foram feitas para ela quando ela faleceu. Ela é uma escritora negra, enfim, muito importante para os Estados Unidos. E uma coisa que me interessa, assim, na biografia dela, que está num livro que se chama Daily Rituals, que é do Mason Curry. Depois eu coloco o link para vocês saberem. Que ela falava que ela não gostava de ficar em casa para escrever, não. Então, o teto todo dela era uma coisa um pouco diferente, porque ela gostava de ir para quartos de hotel. E ela levava dicionário, bíblia, baralho, uma garrafa de sherry, um monte de coisa. E ela ficava ali nos quartos de hotel onde ela escrevia. E quando ela acabava, ela voltava para casa, às vezes até junto com o marido dela. Então ela tinha a sensação que ela ficou num lugar escrevendo e depois voltava, né? Então para ela era muito importante que o teto todo dela existisse, mas que não fosse exatamente a casa dela, né? Então acho que isso também é bem interessante falar, para a gente também não ficar achando que para escrever você precisa ser ambiente monástico, cheio de mata, amigos, né? Então, a Maya Angelou era uma mulher da cidade, que ela ia lá no hotel, escrevia as coisas, escrevia muito, porque, enfim, ela vivia da escrita, efetivamente, né? Vendia muita coisa para cinema e TV, principalmente. e retornava à casa dela, né? E ela falava o seguinte, que é solitário e é maravilhoso. Então, eu também acho muito interessante falar esse dado da solidão, né? Outra mulher que não parava quieta para escrever, e escreveu muito também, é, jornalista, enfim, é a Pagu. A Patrícia Galvão, inclusive, ganhou agora uma edição nova de Parque Industrial pela editora Linha a Linha. É uma edição muito boa, eu recomendo bastante, vou até colocar o link. Que nessa edição, além de trazer o texto de Parque Industrial, tem ensaios extras, notas muito boas do tradutor dela para o francês, também um ensaio do tradutor dela para o inglês e uma introdução do Augusto de Campos. Está belíssima essa edição, né? E falando um pouco, pensando um pouco na Pagu, né? Que, enfim, uma mulher que viajou o mundo, foi para a China, para a Rússia, para a França, foi presa em vários lugares também, né? ativista. Ela também tinha essa coisa da jornada, né? Ela talvez não tivesse tanto o teto todo dela, porque ela tinha essa coisa de sair para conhecer o mundo, mas, enfim, ela, enquanto jornalista, depois, até em Santos, escreveu muito, né? E aí, pensando na casa dos escritores, né, eu lembrei de um caso que talvez vocês conheçam, que é o Pablo Neruda. O Pablo Neruda, ele é tipo bem o daiustiano, no sentido de ter casa. E como ele era um cara excêntrico, de muitas posses e bastante conhecido, ele não tinha uma casa. Ele teve muitas, né? Há três principais que você pode visitar se você for para o Chile. Aliás, eu diria que o turismo no Chile, ele é... Parte é você tomar vinho e parte é você visitar as casas do Pablo Neruda, né? Ele tem uma em Santiago, que se chama a La Chascona. Tem uma que é La Sebastiana, que é em Valparaíso, que inclusive fica numa... Valparaíso é uma cidade que fica num morro, né? Com uma geografia parecida com o do Rio de Janeiro, né? E La Sebastiana está bem em cima, assim, do morro. Então, você vê todo o Pacífico. É muito bonito, né? A vista que tem de lá. E tem a Isla Negra, que é a Ilha Negra, né? E é interessante que não é uma ilha. O Pablo Neruda é bem louco e deu esse nome para ser uma Ilha Negra, embora não seja. E ele é um colecionador compulsivo, né? Tá cheio de tranqueira nas casas dele e são tranqueiras assim repetidas. Então, por exemplo, ele gosta daquele adorno que fica nos mastros de navio. Então, ele tem vários daqueles adornos, enfim, por exemplo, na Ilha Negra, que vai ter, né? E então é interessante também ver como é que o Neruda, ele construiu toda uma mitologia pessoal em torno da ideia de ter casas, né? E eu acho que o turismo chileno se beneficiou desse traço e, enfim, faz em cima das casas do Pablo Neruda toda uma construção aí, né? Lembrei também de um outro tipo de visita à casa de pessoas que escrevem, que é quando uma casa se torna, enfim, pela sua própria importância, em instituições culturais, né? Que também é parecido com o que acontece com a casa da Hilda Hilst hoje, né? Nos Estados Unidos, eu visitei, por ocasião do Festival Americano de Poesia de Nova York, fui fazer uma leitura na casa em que nasceu Walt Whitman, né? Então, esse Birthplace, que é uma casa em que ele nasceu, ele morou lá só até os 5 anos de idade, é uma casa que hoje acolhe muitos projetos de educação. Então, ela é uma casa, enfim, numa região um pouquinho mais afastada de Nova York. Deve dar uma hora e pouco de carro. É uma casa construída em 1810, aproximadamente. O Walt Whitman ficou lá só a primeira infância. Ele foi embora dessa casa aos 5 anos. Mas o que é muito interessante é que você vê, por base, enfim, exposições, tem monitoras também, monitores que nos levam pela casa, como as pessoas moravam nessa época, o que elas liam, as próprias posturas da família do Walt Whitman, que eram bem avançadas para a época e que vão, inclusive, fazer com que nasça, enfim, esse poeta, né? Então, eu acho bem interessante que, mesmo que a casa, enfim, seja só o local de nascimento do poeta, ela seja utilizada até hoje para atividades educacionais. Então, quando eu li lá, A plateia era formada por estudantes, enfim, de várias vários colégios diferentes, né? Então, que visitavam a casa, enfim, escutavam poesia. Então, acho que é uma atividade muito legal, mesmo para a gente manter. Nesse sentido, eu lembrei da casa do Mário de Andrade, a famosa casa da Lopes Chaves, que fica na Barra Funda, na cidade de São Paulo. Então, se você puder ir a São Paulo e visitar, é muito interessante. Hoje, a casa recebe também aulas e também você pode fazer visitas, né? E essa casa, ela é muito interessante porque foi um projeto do Oscar Americano, construído em 1920, mais ou menos, e o Mário de Andrade morou lá até 1945, no seu falecimento. E o que é interessante da casa é que ela reunia muitos intelectuais diferentes que, inclusive, chegaram a pensar em como que seria a semana de 1922, né? Então, ela é uma casa bem interessante para a gente visitar, enfim, para a gente se conhecer mais. E onde que é a minha casa? Eu vivo por aí. Eu diria que onde eu tiver um computador e meu cachorro, eu acho que é a minha casa. Eu acho que essa é a melhor resposta, né? Queria falar agora um pouquinho de dicas para você que escreve e está me ouvindo, porque eu sei que muita gente que ouve gosta de escrever. E assim, né? Gosta, às vezes precisa, né? Então, está escrevendo o TCC, está escrevendo a tese, está escrevendo um trabalho, enfim, né? Eu sei que escrever nem sempre passa pelo diletantismo, né? Mas eu queria que a gente pensasse um pouco como é que eu faço para escolher o teto todo meu, ou seja, essa casa onde eu escrevo. E, enfim, tem uma performance melhor na escrita. Performance é horrível, né? Mas tem um rendimento melhor, eu escrever com menos sofrimento, com mais tranquilidade. Bom, eu acho que importante, antes de tudo, é que você tem que escrever num lugar em que você se sinta confortável, né? Então, assim, a tua cadeira tá confortável? Tá muito calor? Tá muito frio? Tem um ventinho incômodo? Ou é uma brisa gostosa? Então, perceber aonde que eu tô e entender que meu corpo, ele ocupa um espaço físico é muito importante, né? Porque quando a gente pensa em escrever, parece que a gente não tem corpo físico, né? Parece que a gente só tem cabeça. E não é muito assim. Então, eu acho muito importante perceber conforto térmico. Então, ou muito calor ou muito frio. E corrigir, né? Então, estou com muito frio, vou pegar uma blusinha. Está muito calor, o que eu posso fazer para amenizar esse calor? Né? E também reparar, enfim, se em cadeira. Eu acho engraçado que às vezes eu bato esses papos, depois a pessoa troca a cadeira, que claramente era uma cadeira que não funcionava, né? Acho muito legal você sair em busca de um lugar para você escrever, né? Então, procurar uma biblioteca, um centro cultural, procurar um café. E aí, fazendo um merchandising, que não estou ganhando nada para isso, tem um bistrô na Vila Madalena que chama Oxá. E que eles me aguentam durante horas com meu laptop, mesmo no domingo, que é um dia cheio, e às vezes eu fico lá horas escrevendo, eles nunca me expulsam, embora eu só tome uma como é que fala? Um bule de chá. Mas, enfim, um dos donos foi escritor durante muitos anos, então eles têm muita tolerância com essas pessoas que ficam horas com laptop num café. E fazendo outro parênteses, em Nova York, vários cafés têm uma placa que é proibido notebooks ou laptops aqui. Pra ninguém ficar horas ocupando uma mesa, enfim, escrevendo, né? Então, é importante a gente pensar essa coisa também. Eu acho bonito sair para escrever. O importante também é a gente não ficar procrastinando nessa saída, né? Então, vou sair para um café e parece que se eu não saio, eu não consigo escrever. Não é bem assim, né? A gente consegue escrever em muitos lugares. É só sacar um pouco. Outro aspecto que é legal você reparar é como é que são os barulhos ao seu redor, né? Se o barulho chega a interferir ou se você precisa de um som de fundo. Você gosta de escrever com música, enfim, né? Eu, por exemplo, gosto de silêncio. Eu me dou muito bem com barulhos da cidade, barulhos ao redor de mim, mas eu não gosto de música ambiente, porque dependendo da música, ela entra no texto. Então, é como se a música modulasse meu humor. Então, eu prefiro, enfim, pode estar até no meio de uma escola escrevendo, assim, com um monte de criança brincando, ou, enfim, no metrô, em algum lugar barulhento, não me importo. Mas se tem uma música, ainda mais, sei lá, se é o Leãozinho do Caetano, aí eu começo, aquilo me afeta, né? Outro dado interessante para você conseguir escolher aonde você escreve é como é que são as interrupções que você sofre nesse local, né? Porque interrupção é um tema interessante para a gente pensar, né? Quando você está assistindo lá o Sense8 no Netflix, se alguém te chama, você fala, não, para aí, deixa eu terminar essa cena, daqui a pouco eu levanto e vou falar com você. Agora, se você está escrevendo, e principalmente se é uma coisa chata ou algo que você tem um pouco de dificuldade, a pessoa te chama, você fica, oi, pois não? Né? Então, super, todo mundo querendo ali que se atenda o chamado do mundo, né? Então, é muito interessante quando você escolha um espaço físico para escrever, ele seja um lugar que seja passível de poucas interrupções, porque tem interrupção que não vai ter jeito, que é cachorro pedindo para passear, criança pedindo alguma coisa, o carteiro que tocou sua porta, né? Então... Mas é interessante a gente pensar um pouco nessa questão do espaço como se fosse uma questão, enfim, que acolhesse um pouco aí essas atividades. Eu sempre sugiro que se faça alguma nota em algum diário, abre um diário ou um bloco de notas no celular e escreve, no sentido que, dia tal, eu escrevi durante tantas horas em tal lugar. Isso foi legal por isso, isso, isso. Isso não foi legal por isso, isso, isso. Então, vamos supor que... Sei lá, na quarta-feira eu fui escrever, estava em casa, estava muito irritada porque estava muito gelado minha casa, que era uma casa muito fria no inverno, e tinha uma serra horrível dos vizinhos ali fazendo algum tipo de reforma. E isso me atrapalhou porque meu cachorro ele ficava latindo para tal da serra. Então eu fiz uma anotação lá que quando começar essa serra, eu tenho que reagir, eu não posso ficar irritada e deixar de escrever só por conta disso. E eles, coitados, têm que terminar a reforma, né? A gente vive em sociedade, enfim. Aquelas coisas todas, né? Bom, esse foi o primeiro episódio do Incêndio na Escrivaninha. E eu queria saber de você que assunto que você gostaria que eu comentasse. Você quer que eu comente a respeito do quê? Bom, a hashtag que você pode usar no Facebook, no Instagram, no Twitter. Acho que só essas redes, porque outras eu não uso. É Incêndio na Escrivaninha, tudo junto. É uma hashtag super comprida, mas no Twitter, agora que a gente tem muitos caracteres, eu sei que você pode usar. Então você pode me sugerir o que você quer ouvir, como foi, o que você achou. E eu pensei sempre em terminar com um poema, né? Que, enfim, porque eu amo poesia, né? Poesia é o que salva o dia, né? É o sal da vida. E eu vou deixar um poema que eu aprendi com a Márcia Fráguas. Ele é um poema de um único verso. Eu nunca tinha conhecido, inclusive, um poema de um único verso. Que ele é do Mário Cesarini, que é um poeta português, nascido em 1923 e faleceu em 2006. Também comecei a ler o Mário por influência da Márcia, também não conhecia. Então eu fecho com esse poema que eu acho maravilhoso, que é Ama como a estrada começa. Você ouviu Incêndio na Escrivaninha com Ana Rush. Locução de Max Tab pela Sense Rádio Podcast.